Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Se a seda rasgar, brisa vai embaçar. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Se a seda rasgar, brisa vai embaçar. Bina MC. Bota fogo na track, tá ligado, ninguém se mete. Quando eu dou o meu rolê, é só fumaça com os moleque. Na praça ou na avenida, Banco do Brasil ao pico. De noite se reunimos, é só risada com os meninos. Sempre adiantado com as bombas, não cola fino. Skunk, Mimi Johnson, o clone deixou no brilho. Só celulose, smoke e puri ramp. A letra já tá no bolso e na carteira é só peixe. Tu pode vir com nós, atrasalado, sai da frente. Que aqui só menino quente e a massa já tá na mente. Se liga no swing que abala até os crentes. Então joga a mão pra cima e faz fumaça com a gente. M-A-M-O-B. Cheguei, a rua me chama, o rap também. Com bike na mão, sou um milhão, já tô a mais de 100 por hora. Vou navegando na trilha sonora. Do life é o back, mando a tristeza embora. Salve, fazendo fumaça na praça. A lua brilha pra quem? E a gurizada, e a conversa é dinheiro quem não quer. Uma linda mulher não anda, mas já peço rolando que é na fé. Já tô no brilho, já tô na brisa, já tô na vibe, tô na sintonia. É nós a prontidão, humildade e voz. Larga os cano e vem fumar com nós. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Se a seda rasgar, brisa vai embaçar. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Se a seda rasgar, brisa vai embaçar. Ó Diego Hatch agora no bagulho aí, fudeu tudo, né não? Fumando só cone tio, pegada de cone crew. Do jeito que cê nunca viu, e as mina já toca o fio. Ando sempre a mil, mais forte que Bezeta Sil. Eficaz tipo Doril e quente como o sol do rio. Traz o back, hoje tá frio, quem vai buscar lá no tio? Não chama os boy ouviu, essa é nova então é new. Espalha pelo Brasil, e quem ouviu curtiu. Isso é hot players crew, rap peso tipo tio Peck. Mano bem nos beat, a Mari deu apetite. O hat tá no swing e elas dando xilique. Não vendo rap no brick, cada som vira hit. Puxa e prende, solta, é fumaça, é haxixe. Bruno Street, puxa fumaça, vagabundo, então já é. A brisa é louca, eu quero ver malandro ficar de pé. Não é migué, só se liga com o Zone Tio. Se me viu, viu, se não viu, foi só de perfil. São 4h20, então bola um pros aliado. Já tô no embalo, chapado, torto de baseado. É esquadrilha do fumaça em Eldorado. É o bang, nossa gangue só fuma da skunk. Os nego fala que faz mal, dizem que não pode. Mas eu sou Loki, pra mim é remédio pra neurose. Tô tipo Bob Marley, só faltou os dread. Mas não dá nada, tiozão, já tô louco de back. Rafael MC. Atenta o play, tio, que eu vou chegar. Os mano na vibe bolando um back pro bang chapar. Tô por queimar um back entre o frio e o sereno. Mimi Johnson, haxixe na mente, é só veneno. 8 da manhã, tá na hora de levantar. Lava o rosto, partir pra praça. E o mais que é que nós queimar. O beck é sinistro, o beck tá no talo. De zóio fechado, manecido bom, eu não paro. Eu tô a mil, tipo bomba nuclear. Vou queimar, vou chapar, fumaça eu vou soltar. Eu sou a rua, sem polícia não é. Embaçado na tranquilidade, tá com fogo no meu baseado. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Se a seda rasgar, brisa vai embaçar. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Puxa pra esse solta, fumaça. Se a seda rasgar, brisa vai embaçar.